Em uma ação policial rotineira, policiais do Grupo Rocan do 14º BPM realizaram na noite desta terça-feira, na região da Vila A, a prisão de um homem e a apreensão de uma pistola calibre 380 de fabricação estrangeira. Os policiais consideraram suspeita a atitude do condutor de uma Hilux com placas de Foz do Iguaçu. Depois de um breve acompanhamento tático, a caminhonete, ocupada apenas por Jones Carlos dos Santos, de 30 anos, foi abordada. O condutor disse que usava a arma para defender-se, pois já havia sofrido uma tentativa de homicídio e vários assaltos. Quem conta detalhes da operação que resultou na apreensão de uma arma de fogo de origem estrangeira é o soldado Elias, da Rocan 14º. A equipe estava em patrulhamento aí na região da Vilar. Nós avistamos o rapaz aí pilotando essa Hilux, Toyota Hilux. É tudo suspeito, decidimos abordá-lo aí, logramos êxito em conseguir abordar na Avenida Paraná, próximo ao ângulo americano. Na revista pessoal nada foi localizado, porém dentro da Hilux, entre os bancos do caroneiro e do motorista, foi localizado uma pistola 380 municiada com 8 munições intactas. O indivíduo já tem passagem? Sim, ele já tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo também. Agora a situação dele fica complicada, né? Sim, agora a gente trouxe ele aqui até a 6 STP para entregar ele à autoridade policial para ver como é que vai ficar a situação dele e as providências cabíveis. Sobre a arma, é uma pistola de fabricação estrangeira, né? Isso, é uma pistola de fabricação turca. Aparentemente é uma pistola nova, ele deve ter adquirido há pouco tempo, calibre 380. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.